Esta noite é um marco histórico da política Concelhia. É um marco histórico porque vamos apresentar as equipas que irão dar a agentes no Conselho a possibilidade de diferentes escolhas. Escolhas de outras pessoas, de outros valores e de outros princípios. Escolhas que permitirão acabar com a falta de transparência, a falta de igualdade de oportunidades, falta de rigor nas decisões, falta de uma visão que projete o Conselho para um melhor empreendedorismo e uma maior industrialização. Escolhas que fomentem um turismo maior e melhor. Escolhas que defendam, promovam e respeitam o ambiente, os animais, a floresta e os rios. Escolhas que permitam minorar os problemas sociais, nomeadamente da área da saúde. Escolhas que permitam a recusa deste caminho que há 8 anos percorremos e que só nos tem trazido atrofio, atraso, declínio, decadência e retrocesso. Escolhas que permitam, no fundo, mudar de rumo, que é o lema da nossa candidatura. Bem. Foi com o intuito de formar um grupo de valências abrangentes que passam pelas engenharias, contabilidade e finanças, gestão, psicologia, assistência social e cultura, gente honesta, trabalhadora, empreendedora e com forte compromisso para dinamizar o Conselho. Assim surgiu esta equipa, que estão aqui só 3, os outros estão na plateia porque não tivemos espaço para mais. Assim surgiu esta equipa que muito prezo e agradeço por terem aceito este difícil e complicado desafio. Assim, para além de mim, João Paulo Pombo de Albuquerque, engenheiro de profissão, a equipa contempla a gestora bancária Emília Moreira. Peço uma salva de palmas. O professor Cláudio Correia. O maestro Rui Marques. A psicóloga Sandra Abreu, faz favor. O gestor Diogo Antunes, que não estou a ver. O assistente social Rui Paiva, que também não pode estar presente. A administradora Sofia Duarte, penso que também não está presente. A engenheira Liliana Amaral, que é mãe de 2 filhos pequeninos, também não pode estar hoje presente. E o suavemente conhecido empresário Alberto Brito, que penso, espero bem que não esteja em funções. Todos somos oliveirenses e residentes no Conselho. Todos amamos a nossa terra. É com esta equipa que esperamos satisfazer as necessidades do Conselho, alavancando o mesmo para patamares bem mais elevados que os atuais. É com esta equipa que vamos mudar o rumo e abandonar este caminho ruinoso em que nos encontramos. Antes de me despedir, queria pedir-vos desculpa pela ausência do nosso diretor de campanha, o designer Gil Veloso, que por motivos de trabalho também não pode estar presente. E termino assim, agradeço muito a vossa atenção por estes momentos